girando de uma vez de metro na mesa. Gate 101. 01, maravilha. Meu Golfo está aguardando a liberação do eixo dono 028. O controle informou aproximadamente 3 minutos para decolagem, ok? Eu aqui, aguardando. Do 973 de Vitac, 431 no Índio, ponte 0 de 295, Mitris, boa viagem. Meu Golf está restrito até 2 mil pés, sem livre decolagem da 35, vento no 30 graus com 7 nós. Bom dia, restrição na Momo, Romeu Golf, fica. Paulo, posso tomar toa. O TAP 10858, pushback. Minga 02. Poder, que a gente pediu solo após o sideral passar a retaguarda em pequeno 2, chama o táxi. Gente, após a passagem do sideral, chamar para o táxi. Autorizando iniciar o pushback, o TAP 3858. Salvador, boa noite, gol 1096, temos a informação que é para Fortaleza. Bolo 096, prepare a Momo, transição pro time, minuto pra 4. Momo pro time, agora no contra, gol 1096. Problema, meu gol, decolou os 39, controle 119, decimal 8. Firmando 208 ou 198? 120, decimal 8, desculpa. Grato, mano. Oi Salvador, boa noite, o azul 2795. 2795, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Dando pista livre, azul. 9973, mantém o ponto de espera em aguarde, boa noite. 2795, check train, livre pouso no 0, vento no 30 graus, no 79. Informa o tráfego, decolou das 35, prosseguindo para o setor norte, não interfere com a sua aproximação. Pronto, livre pouso na pista 10, poderia só confirmar o vento? 130 com 7. E livre pouso na 10, o 30 abaixado e travado. Siga 6310. Número 2 no setor, aguarde para o push, 6310. Fortaleza 370 autorizado, no piso Lugo 9 até Bangu, após direto a Buco, direto Fortaleza. Decola da 10, curva esquerda, perfil da Momo, transição Croti. 51-13 no transponder, o controle 120-80. O gol 1096. Fortaleza, nível 370, conforme a rota, apesulou 1 no mouse Bangu, direto a Buco, direto Fortaleza. Decola 1-0 com curva à esquerda, após torcida Momo, Croti. Aciona 51-13, transponde o controle de Salvador, 12080, voo 1096. 1096, correto, chama pronto para o espectrômetro. Chamaremos o 1096. Canal 9973, alinha e mantém pista no 0. Mantém na 1-0, canal 9973. No solo aos 43, livre à direita, 121, decimal 1. À direita, 1211, boa. Solo de Salvador, muito bom. 95 já livrou. 2795, Alfa Kilo Pati 3, ficando lá, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pati número 3, atento ao sinalizador, azul 2795. Lado Max, o TAC 3850. Meu MID 177, autonomia de 3 horas, alternado Teresina. 177, 3 horas, Teresina. TAC autorizado à direita via Inter, no ponto de espera, 2295, ajuste no 013, uma boa viagem, 3858. Direita, Índia, pode espera 1895, 1013, Santos 3850, obrigado, boa noite. Oxenéia 6310, coordena com a equipe de solo após o trem ingressar via Índia, iniciando 1, chama para cá. Rodrigues, Salvador, tá, 3858, pode esperar a pista no zero, pronto. 3850, ali, mantenha no zero. Gente, ali, mantenha a pista no zero, tá, 3850. 58, tem livre decolagem dando 0, vento no 30 graus, meia dúzia não. Rede está 3858, autorizado a decolar a pista no 0. Decolar os 48, controle 120, decimal 8. 208, 3850, tá. Oxanã 63 no zero, autorizado a alinhar e manter no zero. Xanã 63 no zero, tem livre decolagem na 10, o vento é de 1,40 graus, meia dúzia nove. 63-10, decolou 5-2, controle 120, decima 8. 08, boa noite. Boa noite, está 3815. 15, boa noite para Guarulhos no 340, ponto da Costa. Primo 3815. Autoridade Guarulhos, nível de voo 340, via Pesuro 10, decola da 10, curva direita no perfil da Dael, Leda, Mótima. Tem cono 20, transponder, o controle 120, decimal 80. 340, nível autorizado para Guarulhos, pista 10, decola com a direita, da El Leda, Mótima. Pesuro 10, 5120, transponder, e controle Salvador, 120, 80. It's clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 08 knots. Cleveland, runway 10, still 019. 96 para o pushback acima. 1096, gate 9, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque, com 1096. Go 019 on ground at 59, turn right and contact ground 121.1. Right, and 121 decimal 1, FSL 019, obrigado, boa noite. Olá. Boa noite, eu sou 3305 e aliás, pistão no zero. Boa noite, 3305. O altímetro marca 1013. O vento é de 1 ou 20 graus com 79. Tem nitro pulso, pistão no zero. Repouso, pistão no zero. 10, 13, tá 3305. Salvador, boa noite, Azul 4298 estabilizado e LS, pistão no zero. 4298, muito boa noite, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Gente aguardando, Azul 4298. Táxi com 178 a bordo, alterna 13 a 3 horas e 36. Ano livre à direita, ano 2, ano 1. 2, ano 1, boa noite. Dia ponte para ele, então, sim, obrigado, vou ver também. Coordena o treinamento com a equipe de escola, chama para o pronto pushback. Oito, nove. Livre pouso, azul 4298. O mantém a posição na Sueco. Segue Portugal de alfa e aponta a SPG direto. Sete, mantém a posição, segue Portugal, prossegue alfa e aponta a SPG. 0019, clear Juliet, gate 11. Clear Juliet, gate 11, FL 019. C05, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, boa noite. Nove oito no solo 04, livre à direita, 121, decimal 1. Livrando 211, azul 4296. Torre Salvador, boa noite, voo 1096. Voo 1096, alinha e mantém pista 10. Alinha e mantém 10, voo 1096. Salvador, boa noite, 4298, livrando 4298, Alfa, reporta antes da Juliette. Na Alfa, reportará antes da Juliette. Continue a aproximação, aguardando o pista livre, informa o Boeing da Golfo alinhando para decolagem já autorizada. Aqui, 10 com o número 26313. Tráfego já iniciou, 6313? Afirmo, já iniciou a rolagem já. Iniciando 3, chamfro da 3815. Confirmando 3815, aguarde para o pushback. Aguardar o 3. Está travado, funcionar 6313, teve posto na gala. Atena 6313, no solo 09, livre à direita, 1-2-1-1. 2-1-1, 6-3-1-3. Alfa, reportante da Gilete. Alfa, reportante da Gilete, né? Salvador, boa noite, o Rio 9890, full ILS, faixa de trabalho. 9810, boa noite, autorizado pouso, pistino 0, vento 120 graus, 089. 120 com 08, Rio 9890, ele pousa na 90. 10, solo 05, direita, solo 2, décimo 1. 2, 1, 1, chama lá, Rio 98, estamos pra trás. Solo Salvador, boa noite ao Rio 9810. Rio 9810, boa noite. Alfa Quilo Pátio 3, estando lá, tem seu sinalizador. Alfa Quilo Pátio 3, atenção ao sinalizador, 9810. Cogênio, 109. Na 3815, a linha decola, pista 10. No 5, close no 8, controle 1, no 20, décimo 8. 208-3815, boa noite. Salvador, Tower Bureau, Azuti 782. Azuti 72, Chaplin Gear, wind 130 degrees, 08 knots, clear to land, runway 10. Clear to land, land gear down and lock, Azuti 782. Azul 72 on the ground at 24, com ground 121, decimal 1. 121, Azul 2782. Salvador Gomes, Azul 2782. Azul 2782, clear taxi Alpha Kilo April 3. Alpha Kilo April 3, 2782. Salvador, boa noite, Papão, meu Bravo, Tango. Bravo, Tango, reporta final 35. Reporta final 35, Bravo, Sinal, vai ser travar 35, Bravo, Delta. Autorizado, pouso 35, vento 140 graus, 07 norte. Gente, Bravo, boa noite, Xotó 3305, sucesso de informação Alfa, sucessão nível 330 para Recife, cópia. Número 2, cópia Alfa, confere, Xotó 3305. Deixa a guarda. 3, 4, 1, 4, frequência, rápido, dando.